mais. Thank you.

audiência do rádio. Encontro Central, o encontro do ouvinte apaixonado. Os ventos que às vezes tiram algo que amamos são os mesmos que trazem algo que aprendemos a amar. Por isso, não devemos chorar pelo que nos foi tirado, e sim aprender a amar aquilo que nos foi dado. Pois tudo aquilo que é realmente nosso nunca se vai para sempre. E este é o nosso encontro central, falando de amor, tocando nosso coração. É hora de você ouvir e se apaixonar, porque está chegando uma linda tradução aqui no Encontro Central, a trilha sonora do seu coração. As mais lindas traduções. Encontro Central. Eu não posso ler o futuro. Mas ainda quero te ter por perto. Agora mesmo. Eu preciso de você. Então, dê-me amanhã. Compartilhando outro dia com você. É tudo que eu quero saber. Querida, eu tentei esquecer você, mas a luz dos seus olhos ainda brilha. Você brilha como um anjo. Um espírito que não me deixará partir. Eu não queria te dizer coisas que eu mesmo não queria saber. Eu tinha medo de mostrar. Mas você me deu um motivo. Motivo para encarar a verdade. Sim, você me deu. Para encarar a verdade. Encarar a verdade. Encarar a verdade. E querida, eu tentei esquecer você. Mas a luz de seus olhos ainda brilha. Você brilha, brilha como um anjo. Um espírito que não me deixará partir. Não me deixará partir. Deixe partir. Querida, eu tentei esquecer você, mas a luz de seus olhos ainda brilha como um anjo. Um espírito que não me deixará partir.

apresentamos Encontro Central. A música na sombra. Músicas inesquecíveis. Encontro Central. Can you tell me why you ran away? Don't know why. Your love is there inside, but it revived. so far, but I can hear you in your rattle. If I start to cry, please come to me for all my life. But in your life, if you